Arte M Divulgações. Música do meu parceiro David Miranda, tamo junto, meu filho. Puxa vida, menininho Divulgações, portal GT do Sol. Não, eu não tô doido, eu só bebi demais. Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz. Perdi o juízo, quebrei meu violão. Aquela bandida não vale um tostão. Hoje eu já bebi pra mais de 100, mas ainda não tô legal. Hoje esqueço ela de uma vez, bebo até ficar doidão. Jairzinho CD, Sacerdo Deus, César CDs. O nome dele é Miraldo do grupo. Alô, velhinho do dominó, fugir do cavaco, João Edson CDs. Não, eu não tô doido, eu só bebi demais. Hoje eu vi minha ex beijando outro rapaz. Arte M Divulgações. Perdi o juízo, quebrei meu violão. Aquela bandida não vale um tostão. Hoje eu já bebi pra mais de 100, mas ainda não tô legal. Hoje eu esqueço ela de uma vez, bebo até passar mal. Black CDs, o rei dos paredões, portal da Rocha. Janinho CDs, o coral.